Sim. Senhores, boa noite de novo. Eu sou o professor Arthur Meucci e eu sou o professor. Começou. Que dará a matéria de comportamento do consumidor, ok? Nós teremos aí 3 horas de mais puro e emocionante conteúdo de marketing. Eu acredito que vocês devem gostar bastante, né? Entrei na Unip o ano passado com empreendedorismo, a convite do professor Marcelo Brida, professora. Não quero esquecer o nome dela, gente. Silvia Helena. Ela obviamente escutará a gravação, mas tudo bem. Para poder cobrir 2 lacunas. Primeiro, que estava com uma certa falta de professores. E segundo, que eles estavam reclamando um pouco do curso. Falaram que o curso de planejamento de logística era meio fraquinho e tal, né? E aí foram me chamar para ver se dava uma turbinada na coisa. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou professor boa parte do tempo, né? Eu dou aula na USP de ética para comunicação, né? Na pós-graduação da SPM em consumo, né? Na USP é aula de ética para relações públicas e turismo, né? Aqui na Unip para vocês comportamento do consumidor e na sexta-feira ética para logística e no próximo semestre empreendedorismo, ok? Exato. Já não sei, aí precisa ver, tem 2 professores de empreendedorismo na classe, é preciso ver exatamente, eu sei que eu sou de logística em primeiro momento, então todos os logísticos são meus, né? Haverá mais um outro curso que eu não sei qual será, onde eu darei empreendedorismo, tudo bem? Então essas 3 matérias, então, eu tenho uma carreira universitária, né, filosofia e psicanálise, né? Atuo com marketing desde a época da SPM, quando eu trabalhava lá, né? Então tem uma certa publicação na área, enfim. Além de trabalhar na universidade, eu também trabalho em empresas, eu trabalho no Espaço Ética, que é uma empresa que presta consultoria. Né? Então basicamente lá eu produzo pesquisa na área de ética e marketing de consumo. Né? Ofereço palestras e aulas corporativas. Então sou uma pessoa que sempre está entrando no mercado, né? Então, são muitos poucos professores que fazem a ponte, o diálogo. São muitos poucos professores no Brasil, né, que fazem o diálogo entre a academia e o mercado de trabalho. Né? Eu, felizmente, me integrei nessa fileira. É uma fileira difícil porque você precisa jogar 2 jogos. Né? Então, de manhã, por exemplo, eu estava em reunião, né, eu gosto de brainstorm para produtos infantis, para Johnson & Johnson. Né? Aí você tem que correr à tarde, né, você tem que pegar o metrô para correr para vir dar aula. Né? Então tem várias vidas paralelas. Não, mas sou psicanalista. Eu atendo. Tenho várias ramos, várias coisas, várias diversificações. Por exemplo, eu não sou casado, mas cuido do filho dos outros. Enquanto psicanalista, né? Trato de crianças com vários tipos de problemas de comportamento, psíquicos, né? Então eu dedico meus sábados a pessoas com... A pais que tem problemas de relacionamento no casamento e a crianças problemáticas. Pois é. Não, mas você fala isso, né? Mas teve... O semestre passado eu peguei uma turma que o pessoal trabalhava junto, né? Porque no escritório eu também faço questão de trabalho com lideranças, né? Então a gente põe curso para lideranças e grupos de discussão, né? Tem muitos gestores, tem pessoas que são trainees. Olá, boa noite. Tem pessoas que são trainees e que, por exemplo, têm dificuldades em assumir cargo de gerência. Ou são pessoas que estão efetivadas no estágio e precisam subir de posto. Essas pessoas encontram dificuldades para conseguir dar ordens, para conseguir se impor. Então, muitas vezes a pessoa assume o comando e começa a acontecer várias coisas erradas na vida dela, né? Tipo, briga no casamento, problema na faculdade, enfim, né? São várias questões ligadas ao psíquico, né? E aí, isso que eu quero dizer com a turma de psicanalistas, né? Que trabalham no mercado, né? Grupos de terapia, né? Para pessoas que estão, que, enfim, chegaram ao tipo de liderança, só que estão com problemas emocionais para poder conseguir lidar com a pressão, com o cargo, com a autoridade, assim por diante. Né? Eu digo isso porque no final do semestre vem um grupo me procurar, né, que eu atendo, né, que eram alunos daqui, trabalhávamos juntos, né, eu acabei, né, acabei assumindo essa turma, né? Pessoas que realmente terminaram o curso, tiveram promoção, né? E a gente vai lá e ver as questões, né? Dificuldades bobas, né? Assim, como dar ordem para o empregado, né? Mas a pessoa também não consegue nem dar ordem para o próprio filho. Então, assim, essas questões que vão permeando, né? A gente trabalha com isso e... Só para... Então, também essa segunda faceta, terceira faceta, desculpa, né? Psicanalítica, né? Eu já tendo exatamente... Pacientes que geralmente trabalham em empresas, né? Um pessoal muito mais focado. São ou análises individuais ou análises em grupo, né? Grupo de empresários, grupo de líderes, grupo de gestores e assim por diante, ok? Até alguma pergunta? Não? Também escrevo livros e artigos. Vocês vão ver durante o passar do tempo que a gente vai ter alguns livros publicados, artigos na área, né? Estão todos naquele site. www.meuse.com.br. Pessoal, por que eu passo no nosso site? Não vendo produtos pelo site. Isso é uma informação interessante, né? Mas por que eu passo o site? Eu passo o site porque nele eu, por exemplo, gravo as aulas. Vocês entrando no site, vai ter lá o link para aulas. Aulas. Já vocês vão ver vários campos, USP, UNIP, psicanálise, uma outra empresa, né? Obviamente, se vão procurar o UNIP, estará lá a pasta de comportamento do consumidor, ok? Cuja seta é CC 2011. Para se cadastrar. O meu e-mail, caso alguma coisa dê errado, geralmente dê errado, é arthur@meiotivo.com. Professor, o que você vai ter lá? Lá vão estar todas as aulas gravadas. Ok? Porque o que acontece? Às vezes, né? Você na terça-feira, né? Você sai da faculdade, você tem uma perda de tempo, provavelmente faz administração de empresas, né? Aqui tem engenharia? Não. Tem? Tem engenharia e tal. Aí você tem enfim, uma inclinação afetiva por alguém, e aí por cargas águas você sai mais cedo, e seu afeto também no manique está lá no ósculo bucal adulterino com uma bióloga. Essa feijão com a bióloga. Ósculo bucal adulterino. Como gênero classifica essa prática lipidinosa, o qual fere um contrato de compromisso de confiança no nosso. Perfeito? Não, mas para a constituição, poderia ter um toque manilar, um toque na legal. Isso pode acrescentando, né? E por juízo isso é importante. Teve ou não toque manilar, né? Teve ou não toque nas partes mais baixas, né? Isso tudo configura no processo. É verdade, é verdade. Então a gente gosta de especificar muito bem o delito para que possa se tomar as medidas prudentes. Mas está lá, você na terça-feira encontrou lá o seu engenheiro beijando a bióloga e fica mal. Você fica triste, sabe? Sabe o que é tristeza? Porra. Quando aquela coisa dentro de você começa a se apequenar, começa a doer, você começa a ficar, sei lá, baixa autoestima, come chocolate, né? Come tanto chocolate que tem diarreia até. Enfim, por uma questão biológica, fisiológica e psíquica, você, enfim, não se encontra em condições de vir à aula. E não serei eu, um chato professor, que vou exigir sua presença aqui, percebe? Então, o que acontece? Você pode não vir à aula, aí depois, uma semana com mais calma, você acessa o site, entra na aula e escuta o áudio. Bacana, né? Professor, tem só áudio? Não. Hã? Tem uma galera aí que vai ficar escutando a aula. Não, porque o que acontece? A lista. A lista, muito importante a lista. Por que eu marco o número de alunos aqui? Por que também enviaram essa matéria? Bom, como a gente tem muito conhecimento de mercado de vir aqui, as pessoas me contrataram meio que em peso de ouro para vir aqui dar uma calmaria. Porque até parece que a classe de vocês teve umas brigas aqui. Você começa a passar com as pessoas e tal. Não existe a compra do livro, mas tem um livro que acompanha o curso, né? Vamos chegar. Isso é com vocês. Mas basicamente o que acontece? Você vê que eu marco aqui. Eu já sei que tem nessa classe, não sei se são 19 alunos. Eu espero encontrar sempre 19 alunos na lista. Você chegou aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 alunos. O que acontece? Como esse é um curso muito importante, apesar de convir comigo, né? Porque certos controles serão necessários. Entre eles, a lista de presença. Certo? Eu vou exatamente saber quem esteve aqui e quem não esteve aqui. Será que você pode faltar uma, duas, três vezes? Você pode voltar até 5 vezes no curso. Agora, passou de 5, já estará reprovado automaticamente. Entendi. E não adianta você assinar pelo outro. Por quê? Porque como eu também trabalho com ética, com fraudes, eu tenho um curso de caligrafia. Por mais que você mude a caneta na hora de você assinar para o seu amigo, por mais que as suas letras sejam diferentes, eu sei disso, cara. Fiz curso para isso. Olá, amigo. Então, é claro que o seu amigo e você será chamado para, né, esclarecer para a Silvia Helena quem estava, quem realmente estava e por que um assinou para o outro. Então, felizmente, farei esse controle. Vocês perceberão que o curso é bem forte, o curso terá muita matéria, mas em contrapartida, eu espero que vocês também invistam, né, mas uma parte do seu tempo de estudo, em presença, sala de aula e tudo mais. Ok? Então isso que vai acontecer. Eu sei exatamente que alunos estão na sala e eu vou conferir com a lista de chamada. Certo? Eu sei que alguns de vocês já assinaram por outros aí, mas depois a gente vê isso. É por isso mesmo que ninguém vai ficar faltando a aula para assistir na internet. Né? Porque, enfim. Mesmo porque eu tenho controle de quem assiste. Bom, além das aulas gravadas, o que mais tem, professor? Tem outros textos. Eu uso, né? Eu vou usar como livro padrão esse aqui. O Comportamento do Consumidor, a nona edição, né? Do Michael Solomon. Professor, por que você vai usar o Michael Solomon? O comportamento do consumidor. Deixa eu colocar na louça. Esse livro se usa na GV. Porque vocês vão perceber que, num certo momento, quem quiser fazer pós-graduação, vai prestar um negócio chamado Exame da ANPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. E esse livro é o livro de referência quando se trata de consumo. É esse livro que está na prova do ENAD. Né? Então é esse livro que nós vamos usar. Não parece uma justificativa razoável? É ou não é? Não sei como isso funciona. Olá. Boa noite. Como eu sou professor de ética, eu não posso disponibilizar esse tipo de coisa. Acredito que a biblioteca deve ter isso aqui, não é possível que ela não tenha, né? Esse livro. Vamos chegar lá. É, vocês vão ter alguns trabalhos para fazer em relação ao livro. Tá bom, pode ser. Pode ser. Certo? Então o que acontece? Esse é o livro, seria bom alguém ter esse livro. O que acontece? Vocês estão investindo na carreira, né? Sei lá, se eu fosse vocês, faria um esforçozinho e compraria o livro. Mas isso fica a questão de cada um. Vocês é que sabem, ok? Esse livro também. Hã? Desculpa, editora? Ah, Bookman. Além das aulas, é claro que a aula não vai se limitar ao livro, né? E por isso que é importante o site, porque todo texto que não estiver no livro estará disponível no site. Tudo bem? Todo texto que não estiver no livro estará disponível no site. Assim como provavelmente alguns resumos que eu faça, que eu faço o planejamento de aula, vocês devem perceber, né? Provavelmente alguns dos tópicos do planejamento de aula também estão no site. Ou seja, os tópicos mais importantes discutidos no curso. Por quê? Porque às vezes você veio para a aula, você, enfim, assistiu a aula, entendeu. Só que o que acontece? Na hora de fazer o exercício, que você tem que fazer em casa, aconteceu o seguinte. Teve mais dois aqui. Acontece o seguinte. Você não quer escutar a aula toda para pegar um trechozinho que você perdeu, né? Uma lógicazinha. E aí você vai lá ver o plano de aula, ver o que foi tratado no curso, né? Ou provavelmente o PowerPoint, se eu utilizar o PowerPoint está lá. Você dá uma lida rápida no esquema, né? E aí, né? É só alegria. Você faz o seu trabalhinho, estuda para a prova ali, tá tudo certo. Beleza? Então lá contém a aula gravada, tá? Contei os exercícios que eu vou pedir, que depois eu explico para vocês. E contei outros textos adicionais à aula. Esses textos eu vou escanear. Hoje eles chamam de digitalizar, né? Eu digitalizo o livro, o artigo, e disponibilizo para vocês na internet. Aí no site. Certo? Beleza, né? Professor, como é que funciona aqui o esquema? O esquema. O esquema é o seguinte, a aula é dividida em duas partes. A primeira parte, eu contei o quê? A introdução teórica do curso de comportamento do consumidor. Ou seja, eu vou dar os 4, 5 ou 6 conceitos principais de cada aula que vocês devem saber sobre comportamento do consumidor. Certo? E na segunda parte da aula, nós faremos os exercícios. Ok? Faremos uma dinâmica aqui, cada um vai discutir com um grupo, colocarei algumas perguntas sobre a aula, que estarão no livro também, né? E vocês vão me responder. Algumas vezes vocês vão tratar de alguns pontos principais comigo na sala de aula. Vocês chegarão em casa, responderão essas perguntas em papel, escrito à mão, e me entregarão na próxima aula. Os exercícios da aula. Por exemplo, se eu dei uma aula hoje, né? Nós faremos uma dinâmica, trataremos as principais questões, vou dizer quais são os exercícios que vocês têm que fazer individualmente em casa, vocês fazem a mão e me entregam na próxima aula. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir esses exercícios, né? E vou dando ponto. Assim, o que acontece? Os exercícios que vocês me entregam, os deles, no final, tanto na NP1 quanto na NP2, vão valer 3 pontos. Certo? Já! Professor, até 3 pontos ou. Até 3 Certo? Então, professor, está explicado, olha, nós teremos uma dinâmica na segunda parte da aula, onde eu vou saber exatamente quais são as dificuldades de vocês, vou trazer o estudo de caso contemporâneo, a gente vai discutir, vou colocar algumas questões, né, que vocês levarão para casa. Chegando em casa, em pós-aula, e principalmente em pós-punido, ou da série disponível, não importa, vocês responderão à mão. Ou seja, não vão aceitar trabalho digitalizado. Os exercícios, o final, você repete. Ok? Vocês me entregam, eu corrijo, todos eles no final, vão totalizar 3 pontos. Até 3 pontos. Então, se você participa da sala de aula e entrega os exercícios, né, você sabe que terá 3 pontos. Como desde o que aconteceu, você sabe, participando da aula, tem 3 pontos. E da prova, professor, você me diz, gente, desculpa, nesse curso, os outros cursos que intervalam comigo, sabe, que às vezes meio ponto odeia e tal. Esse eu não posso dar. Por quê? Você sabe que o comportamento do consumidor é a espinha dorsal do curso de marketing. Vocês não podem saber sair daqui 4,5%. A história existe 5%. Acho pouco, porque é um curso de marketing. Mas tudo bem. Universo 5. É isso que vocês vão ter. 4,5%. 4,5% não é redondo. Já digo isso bem claro desde já. Não é redondo 4,5%. Você vai para um curso de marketing. Claro que sim, tem uma certa lógica. Tem um curso de marketing, comportamento do consumidor é uma das peças fundamentais, e você consegue 4 meses. Faz sentido. Então, se fosse educação artística, não daria bem ponto. Empreendedorismo e logística. Empreendedorismo e logística é bem ponto. Logística, dificilmente você usa empreendedorismo, em alguns casos. É claro que é importante. É claro que vai aprender isso mais para frente. Mas aí, repete. Aqui não. Média da USP? Sim. É, a média da USP é. Ou essa pega pesada? Isso que eu estou perguntando. Média da USP é sim. Para a engenharia. Isso eu garanto para vocês, senhores. Uma coisa eu prometo para vocês, vocês podem me cobrar. Vocês sabem absolutamente, certo? Chegaram aqui sabendo uma coisa. Eu prometo para vocês que no término do curso, pelo menos, você avançar um pouquinho e chegar aqui mesmo. Eu sei que existem cursos que vocês entram, fazem um semestre, terminam um curso. Tem aquela sensação assim de que. Porra, né? O que isso contribuiu para a minha vida mesmo? Será que isso foi importante para mim? Tiveram cursos assim? Já, né? Como, por exemplo, estatística na universidade, para quem é filósofo. Agora, o problema é que tem muitas vezes estatística na vida, né? Mas que pouco serve ter P2, logo e tal. Então, você não nunca vai usar na vida, na verdade. Você tem aquela sensação que você sai da sala de aula, né? Tipo, valeu a pena, sabe? Isso não vai acontecer aqui. Estou falando para vocês. Isso não vai acontecer aqui. Você será um curso de qualidade, um dos melhores lugares do país. Isso é o problema com vocês. Tudo bem? Vocês vão perceber que a aula é bem interessante. Que a aula foi feita a esmo. Que a aula é bem legal, tem bem recursos. Vocês vão perceber que investi muito na aula. Mas assim como vocês vão perceber que eu investi muito na aula, que a aula foi muito agradável, que a aula foi muito enriquecedora, eu também vou saber cobrar de vocês. Justo ou não? Justíssimo. Eu venho aqui, dou uma boa aula, certo? Faço arregaço com vocês. Coloco os conselhos para conhecer vocês a qualquer preço. Nem que vocês fiquem pelados em cima da mesa. Fácil, mas em contrapartida, chegaria a tanto. Já vi que vocês vão se esforçar para que eu mantenha a roupa. Por exemplo, tem 20 alunos e 21 nomes na folha, né? Você assinou? Assinou? Assinou. Não? Então já tem nomes a mais na folha, né? Passa lá para elas. Depois eu faço chamado, ok? Mas em todo momento, por mais que a prova... Hã? Pode, claro. A todo momento vocês têm recurso. Senhores, na plataforma existe um contato direto com o professor. Vocês têm o meu e-mail. Quando surgir qualquer dúvida em relação à matéria, em relação ao exercício na sala de aula, vocês têm, mais ou menos, no mínimo em 24 horas eu respondo vocês. Certo? Qualquer trabalho que eu pedir, qualquer coisa antes da revisão da prova que vocês precisarem, né, eu vou fornecer para vocês. O professor não entendia o conceito. Professor, eu realmente não estou entendendo o que você quer nesse exercício que tem que fazer em casa. Gente, eu tenho um e-mail, tem lá a plataforma. Vocês podem entrar no momento que vocês quiserem. Vou dizer, professor, olha, eu não vi na outra aula, infelizmente eu tive um problema. Quero saber, primeiro, quais são os exercícios que eu tenho que fazer. E segundo, qual é o seu conselho para que eu responda esses exercícios. Beleza, né? Faço questão, mesmo que você tenha faltado, faço questão de dizer exatamente, além de, claro, todo o material da aula disponível, faço questão de explicar exatamente cada um dos pontos do exercício e onde você pode achar essas respostas, ok? Vocês têm amparo de todos os jeitos, de todas as formas possíveis. Internet, presencial, e-mail, plataforma, tudo. Ok? Tudo mesmo. Então não me vem dizer que no outro pessoal, né? O professor não vinha à aula, não sei o que teve na aula. Né? O professor, eu não pude fazer a prova direito porque não vim nas duas últimas aulas. Não sei o que foi dado. Você não sabe porque é vagabundo, não sabe porque é preguiçoso, porque é uma anta morfética. Né? Disse a presença no primeiro dia de aula, que tem o site, que as aulas estão lá, que pode pedir minha ajuda a qualquer momento. O senhor, obviamente, não estudou, não sabe o que caiu. Então, vamos dizer... É porque é burro mesmo, né? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Eu posso fazer muito, mas não faço milagres ainda, né? Ainda não tenho um título de Deus, de apóstolo, de profeta. Eu faço o melhor no que eu posso. Pitch. Certo? Quem quiser se aula na USP, na segunda e quinta noite, quem tiver aula vaga, vocês podem entrar, prédio ao CCA, a sala é 25. Para quem quiser assistir, caso tenha algum interesse. Caso tenha alguma palestra lá que interesse a vocês ou curte vocês, eu simplesmente mando e-mail para a classe toda. Por sinal, vocês têm e-mail de classe, não tem? Seria legal alguma boa alma, generosa, escrever atrás da folha de presença, né? O e-mail da turma. Assim, vou entregar. Quem é representante da turma aqui? Você estava na reunião da professora Silvia Helena na segunda-feira passada. Que desleixo, moço. Vamos, escreve. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida? Hã? Em sala de aula, até posso desenhar para os mais. Não posso chamar de burrinhos, posso deixar pessoas com uma séria deficiência cognitiva. Pessoas com séria deficiência cognitiva, se pedirem, eu desenho o que eu estou explicando na lousa. Não tem nenhum problema. Eu tenho licenciatura, tenho curso de desenho, curso de pintura, tudo na faculdade, né? Então, assim, já trabalhei com deficiente mental, com deficiente auditivo, visual, com tudo. Estou preparado para todas as coisas, senhores. Tudo. Dei aula na faculdade, que, né, há uns 2 anos atrás, de jornalismo, né? Onde 1/3 da classe era analfabeta. Pois é. Era um chinês que tinha chegado no Brasil, né? E aí, quando fazia curso superior, convalidava o ensino médio deles lá. Aí vem fazer curso superior aqui. Jornalismo. Aí tivemos que dar um jeitinho, nós demos um jeitinho neles, né? Os China lá saíram. É uma merda esse tipo de coisa. A universidade pública, eles fazem essas. Você está gravando, né? Triste. Bom, horas. Vocês têm um número de horas, não é isso? É. Atividade complementar. Professor? Quê? Não. Olha, não vai ter putaria nesse curso. Atividade complementar será utilizada. Eu só assinalei as atividades complementares. Que eu observo serão as atividades complementares. Às vezes você chegar ali, ver uma porno chanchada ou balão de tapete de Índia, né? O professor viu um filme, é crédito cultural, me dá aí 20 horas. Não vai rolar. Eu recomendo para vocês, toda vez que vocês entregarem um exercício, mesmo que não tenha conta, vocês ganharão 3 horas e meia na atividade complementar. Mesmo que vocês tenham escrito coisas mais absurdas possíveis. Eu posso não ganhar pouco, mas eu prometo para você 3 horas e meia na atividade complementar. Salva vidas? Não, se a gente tivesse um filme em casa, já era bom. dúvida, ainda coloca no site, dá para você acessar e aprender. Né? E aí, fica o projeto que eu quero, você entrega ou assim. A gente não tem muito tempo a perder. Né? A gente tem que usar o máximo de tempo possível para fixar com os conceitos. Certo? Que é muita coisa, senhores. Comprador do consumidor é um assunto muito rico, muito importante, né? E às vezes somente a sala de aula pode não ser suficiente. Até aí, alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Não. O intervalo, né? O intervalo será feito às 9 horas. Isso? E é 10 minutos, mais ou menos, né? 9 e 10? 20 minutos. Quem é a hora aqui? Professor, nossa classe é o primeiro andar do estado 7 agora. É, tem que fazer o preparador de casa, tem que ser. Ah, 15 minutos tá bom ou não? 20 minutos. Então está acordado? Peraí. Estamos acordando aqui. 20 minutos de intervalo. Beleza. Tudo bem? Não está funcionando esse? Vocês têm alguma dúvida em relação ao curso? Querem saber mais? Diga. Como? Não, precisamos ser toda a aula. Não, um pouquinho antes, é. Pessoal, diga. Certo. Ah, o fim. Ótimo, boa. Tem que ter escrito alguma coisa. Posso. Posso. Se vocês quiserem, pessoal, se vocês quiserem, aí vocês sabem, vocês me consultam. A gente pode fazer uns pequenos seminários em grupo, aí eu mudo uma parte do meu plano, né? E boa, eu não vou avaliar exatamente a questão do que vocês estão trazendo, mas eu posso avaliar a postura de vocês, como é que vocês falam, que tipo, o que tem que melhorar. Na verdade, não seria tanto o conteúdo, seria exatamente... É. Como? Isso, exato. Não, não vou avaliar vocês. Avaliar é o trabalho que traz em casa. Pode ser. É. A única coisa que eu vou avaliar em sala de aula é a postura de vocês, como é que vocês apresentam. Enfim, isso sim. Dá. Se vocês quiserem a classe concordar, eu já posso bolar esse vídeo. Pessoal, se vocês quiserem, se todos vocês concordarem, né, eu posso então bolar da terceira aula em diante alguns grupos no qual não serão avaliados o que vocês vão trazer. Mas sim, vou avaliar na sala de aula as posturas de vocês em sala de aula, como é que vocês estão falando, o que, que vocês têm que mudar, o que vocês não têm que mudar. Eu posso fazer isso se vocês tiverem interesse e se vocês concordarem. Pode ser? Então, eu preciso mudar um pouquinho do plano. Diga. Tem a parte do PIN, sim, comportamento do consumidor. Outra coisa. Eu estou também disponível para o PIN, né? Então, se vocês quiserem ajuda para o PIN, é só vocês marcarem a reunião ou online ou aqui. A gente conversa sobre o seu projeto e sobre o que você quer fazer e qual que é a relação com a matéria, né? Então, já estou avisando. Eu posso assinar vocês por e-mail, online pela plataforma, né, como se fosse ICQ, MSN, né? Ou mesmo aqui, dependendo do dia, a gente pode sentar um pouco antes e conversar sobre o assunto, ok? Seminários para avaliar. Ok. Marcado. Então eu vou fazer isso, né? A partir da quarta aula, eu já vou, enfim, já fazer essa questão dos seminários. Estava em avaliou os PINs. Não, quem avaliou foi Luiz Pérez. Vocês estavam na NET? Quem avaliou foi Luiz Pérez, mas eu estava na NET. Lá. O da televisão por pendrive, não é isso? Tem mais dois alunos ali. Alguém quer trazer alguma coisa antes da gente terminar aqui? Alguém quer trazer alguma coisa antes da gente terminar? Bom, vamos lá. Vai ser slide ou escrito? Opa? Vai ser slide ou escrito? E se não, quiser copiar, vai estar disponível no site. O livro inteiro. Vou terminar o livro. Tudo, tudo. Pessoal, vamos lá. Eu vou abordar aqui, senhores. Já para vocês mais ou menos conhecerem o livro, né? Vou abordar aqui cinco temas diferentes. Cinco perspectivas diferentes em relação ao consumo, ok? O primeiro são os consumidores no mercado. O que significam os consumidores no mercado? Nós vamos analisar no primeiro momento quem é o consumidor, né? O que é essa pessoa chamada consumidor? Como é que ele age? Como é que ele deseja? O que é o desejo? O que é a vontade? O que faz um consumidor consumir Bob's, outro consumir McDonald's e outro Burger King? Né? O que faz uma pessoa preferir um bar no Itaim ou um barzinho na Vila Madalena, por exemplo? Vocês sabem? Gosto, mas como é que forma o gosto? Será que eu posso entender o que é o gosto? Será que eu posso avaliar o gosto do meu consumidor? Será que eu posso modificar o gosto do meu consumidor? Vocês verão que pode. Eu espero que quando vocês terminarem, vocês saibam como fazer isso, né? Vocês saibam identificar quais são os gostos do seu consumidor. Qual é a vontade do seu consumidor? Quais são as estratégias que você, pensando o comportamento do consumidor, junto com o marketing, você pode, por exemplo, sugerir outra coisa. Pedir para que ele repense os seus gostos, por exemplo. Pode. Esse livro, a grande vantagem que vocês vão perceber, é que sempre terá um tópico de marketing. Eu sempre vou abordar essa questão. Então, por exemplo, nós vamos avaliar em um certo momento a fixação da marca na memória. Quais são os critérios que fazem com que uma pessoa guarde uma certa informação e não guarde outra? Como é que funciona a memória? Você sabe como funciona a memória? Nunca tiveram curiosidade? Como funciona a memória? Como é que você entende uma coisa? Como é que você atribui sentido a uma aula? Como é que você atribui sentido a um comercial? Pelo contexto, pelo repertório, pela atenção, pela repetição de uma memória. Guarda a palavra de repetição. Mas tem certas coisas que a memória não guarda. Por exemplo, né? Tem certas memórias tristes, né? Certas imagens tristes, que o seu cérebro chama de recalca. O que é recalca? Conteúdos que são potencialmente perigosos para o equilíbrio da felicidade do corpo são esquecidos pelo inconsciente, são engavetados. Por exemplo, vocês estudarão quais são os processos que fazem com que a gente engavete a informação. Ou seja, nós escutamos a informação midiática, processamos essa informação, só que ao invés de guardar ela na memória, o sistema psíquico faz questão, por toda a vida, de esquecê-la, de guardá-la. Existe isso? Funciona? Tem como saber quais são? Tá, vocês vão saber quais são. Como é que eu faço um comercial? Como é que eu faço uma campanha onde eu consiga fixar mais uma ideia? Ou o caso de análise como eficiente, né? Ou você esquecer uma ideia. Isso é muito mais formalismo em relações públicas, né? E RP, nós trabalhamos os dois. Fixar a ideia, lembrar a ideia. Como, por exemplo, dado positivo da empresa. A empresa ajudou meninos com câncer. McDonald's deu lá dinheiro, né? Lanche feliz. Não, estupidez mesmo, mas enfim, né? Roubou um monte de dinheiro e tal. Ele ajudou a criança feliz. Mas você esquece que é um dos piores lugares para se trabalhar no Brasil. Como é que eu faço isso? Snack escravo. Há uma maneira sim de fazer você esquecer a informação. Só que esse, às vezes, não é importante para você. Eu vou ensinar para você isso aqui também. Às vezes é necessário você fazer uma campanha de marketing para esquecer alguma coisa. Às vezes a empresa que você trabalha, ou que você vai fazer assessoria, Como mete-se os deslizes básicos, como por exemplo, né, normal duto de tubulação do óleo, né, e vazar, sei lá, 27 toneladas de petróleo no mar, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, uma praia turística. Mas com informação, entristece essas pessoas, né, e faz com que a empresa que você trabalhe, se, tipo, né, não seja bem vista. Né. Mas aí no finalzinho vou ensinar para vocês, né, que outros tipos de... Ou, por exemplo, coisas como a Kaiser faz, às vezes, né? As pessoas acham a Kaiser ruim, né? Deve ser até campanha de marketing para pegar novos consumidores. Dá, horrível. Mas eles conseguem fazer com que você esqueça a sua primeira experiência e toma de novo. É claro que você vai passar mal de novo. Você tirou o mercado. Nós vamos estudar o que são personalidades introvertidas. O que são personalidades extrovertidas? Né? O que é uma pessoa que pensa mais racionalmente e outra que pensa mais emotivamente? Vocês vão perceber que dependendo do público-alvo que você vai utilizar, por exemplo, uma coisa que mexe com vaidade, shampoo. A linguagem do seu comercial tem que ser para pessoas extrovertidas. E que ao mesmo tempo pensem emocionalmente. Às vezes é esse público que você quer atacar. São donos de casa, são pessoas que vão à academia. Mas às vezes o seu shampoo ou o seu desodorante quer atingir um público de pessoas, de mulheres que trabalham, que são executivas, né? Que se dedicam muito à empresa ou ao trabalho. E aí você sabe exatamente que a linguagem do seu comercial, nós veremos na próxima aula, talvez. Deve ser feito com a linguagem de pessoas introvertidas. Ou seja, pessoas que não falam muito, mas que pensam bastante. E além disso, pessoas que costumam tomar mais decisões racionais do que emocionais. Aqui você vai vender sedução. Beleza. Modelos. Aqui você vai vender o quê? 24 horas de proteção. Qualquer pele. Melhor embalagem. Mais benefícios. Sabe? Diferença? Isso tudo está embutido no marketing. Se eu quero pegar pessoas que se pegou mais com estética, donas de casa, eu tenho um tipo de linguajar, um tipo de apresentação pessoal. Se eu quero pegar mulheres que trabalham, são mais participativas, tem que ter um outro tipo de coisa. Tem que oferecer vantagens. Vantagens racionais, por exemplo. Não adianta nada colocar isso em 20 no meu comercial. Então entra bem aqui no segundo. Então, coisa que a gente vai aprender. Né? Primeiro modo, que é o consumidor, isso é o comportamento do consumidor no mercado. Ok? A segunda parte, vocês vão perceber até no índice, né? Está tudo fechado, está tudo bem explicadinho. Tem aqui, ó, cadê os capítulos? Para vocês não ficarem tristes, os capítulos e as sessões estão na cor certinha do negócio. O segundo capítulo são os consumidores contra indivíduos, né? Aí nós vamos ver como indivíduos, né? Nós vamos ver exatamente o quê? Nós vamos ver exatamente todas as etapas do processo de cognição, de emoção. Né? Como é que ele pensa, como é que ele age, exposição, audição, olfato, né? Marketing olfativo, marketing visual. Né? Tem, por exemplo, agora novos livros que tem cheiro. Né? Onde é que esses livros, já viram livros que tem cheiro agora? Tem livros que cheiram chocolate, já viram? Sim? Né? Hã? Cheira, mofo. Mas onde é que eu posso usar sempre livros com cheiro de chocolate? Não. É, exato. Mas alguns outros livros eu posso usar cheiro, percebem? A interação com o telespectador, por exemplo. Até onde eu posso interagir e até onde eu não posso interagir. Até onde ele participando é legal e até onde ele participando não é legal. Hã? acho que isso não dá certo ainda. Tem, por exemplo, um livro para mulheres da Paulus agora, teológico, né? Ele tem cheiro de rosa, né? Uma edição especial, rosinha e tal, né? Será um tipo de orações para mulheres, né? E será um cheiro de rosa, básico. Tem isso também. Temos de marketing sensorial. Sensorial? Sensorial. Marketing sensorial. Tudo isso nós veremos na segunda aula, por exemplo. Capítulo 2. Só um segundinho. Somos de uma empresa que se chama Prada. Uma tomada de decisão como essa envolve muitas coisas que não são comandadas do consumidor, né? Envolve questão do CNPJ, questão de impostos. Tem que ver esse caso direitinho. É, não dá para dizer assim exatamente o que, que é que dá pra... Tem resposta, eu preciso de mais informações. Nesse caso, por exemplo, Calpin Dal Rio, isso é legal esse caso. Vamos ver isso na primeira e na segunda aula. E na terceira também, né? O que acontece? Na verdade, o caso Dal Rio, a gente vai usar os quatro tópicos, né? Por quê? Porque ele também tem a ver com a identidade do consumidor. Não só a identidade visual. Porque o que é o Calpin no fundo, né? Cigarro, nós já vimos isso na primeira aula. Também não é só um prazer, né? Ele é um tipo de consumidor. A pessoa que fuma o Carlton, primeiro, ela tem o vício na marca Carlton, claro, mas ela também distingue uma classe social, né? Você olha uma pessoa que usa Derby, uma pessoa que usa Carlton, o que você pode dizer dessa pessoa que usa Derby? O que você pode dizer? Hã? Pedreiro. Pedreiro, isso, o que mais? Taxista, preso. Hã? Exatamente, uma classe social X. Entre os pedreiros, eles não se sentem envergonhados de fumar derby. Pelo contrário, né? Eles se sentem quase por mão fumando derby. Entende? Você consegue formar grupos por causa do derby? Por causa do derby numa obra, senhores. Já vi muitas vezes acontecer isso. De encontros de funcionários, por exemplo, de uma empreiteira que faz açúcar, né? E eles começaram a se socializar por causa do cigarro. Teve todas aquelas dinâmicas, teve aquele palhaço ridículo que faz abraço e tudo mais. O pessoal se cruzou, mas na hora do cafezinho, bem na hora do cafezinho, as pessoas começaram a procurar o cigarro. E aí o que acontece? Houve os signos de socialização por causa do cigarro. Os que formavam caos, que eram as minhas gerentes, fumavam juntos, porque só alguns poucos tinham cigarro, formaram um grupo. Os outros formaram um derby, fumavam outro grupo. Depois do café, todos eles voltaram motivados, engajados e tal. Tudo isso por quê? Porque eles compartilhavam o quê? O cigarro. Eu tinha que pedir um cigarro pro cara. Pô, o cara veio fumar derby. Puta, que legal, fumar derby. Aí você começa a conversar. Você pediu, eu posso simplesmente pedir um cigarro e ir embora. Você entende? Você precisa conversar, entendeu? Com o cara. O cara pode se abraçar com a dinâmica. Pode cortar, chorar com a dinâmica. Às vezes, mas isso cria intimidade. O que cria intimidade? A identidade que o caldo do derby consegue introduzir nos peões, nos gerentes. Usar derby significa participar de um tipo de universo, de um tipo de universo social, de um tipo de universo com gostos semelhantes. Tem algo em comum. Tem algo em comum. E por isso mesmo podem começar a se socializar. Eles têm o que dizer, não é verdade? É como uma balada. Uma balada. Você chega na balada, você sai pegando a primeira coisa que a primeira mulher aparece? Não. Não. Chega com o quê? Com receio, certo? Como é que vai estudar? Você tem várias possibilidades na balada. Como é que você estuda qual a melhor abordagem? Depende da cachaça. Vai no Reis lá na Paulista, sai do serviço, toma aquela cerveja, happy hour, né? Toma aqueles bolinhos dos fotos. E o que acontece? Você vê lá uma moça e quer chave a cara. Você vê várias moças. Como é que você vai se aproximar? Vai ver exatamente o tipo de roupa que ela está vestindo, o tipo de cerveja de vida que ela está tomando, certo? Isso tudo, como vou mostrar para vocês, é um processo inconsciente. Todos nós levamos em consideração, né? Mas temos isso tão arraigado que nós não pensamos. Sempre procuramos o semelhante ao nosso gosto. É, além da gente possa conversar, possa dialogar, além da gente possa interagir. Certo? Se não tiver o mínimo de interação, vamos fazer o que com a gente? Está quente aqui, né? E aí? Está quente. Legal, né? Boa. Só nós, hein? Está boa, você vê? e uma mulher, ok? Vocês vão fazer um pedido. O homem fará um pedido, ok? Vai pedir um salgado. Salgado. Um doce. Uma cerveja. E um suco ou refrigerante. Já foi. Só que em nenhum momento você vai dizer para quem é, que você gosta mais de mim. Vamos chegar para fazer o seguinte, ó. Eu quero uma torta, um brigadeiro, uma cerveja e um suco de limão. O garçom ali na mesa, alguns não vão nem perguntar, né? Se perguntar, você não responde. E vê como é que ele vai colocar a mesa. O doce e o suco para a mulher. Olha aí, com o doce e o suco. Fácil? Por quê? Você se sentar com o salgado e com a cerveja. Por que é fácil? Costume. Doce, hábito. Vocês não são, né? Somos uma pessoa angústia existencial. falando de individual. Sim. Semestre inteiro. Semestre inteiro. Vai ser tanto repetido que vocês vão incorporar. Vocês tiveram um público-alvo, é isso ou não? Nem sei quem é que vocês tiveram esses anos aí. Só uma pergunta importante, senhores. São duas turmas. Duas turmas, né? Muito importante. Vocês usam como parâmetro de marketing Philip Kotler? Sim. O referencial de marketing de vocês é o Philip Kotler? Sim. Tem mais algum outro ou só o Kotler? Utilizador. Ah. Só pra saber, tá. Ah. Como? A série da academia? Sério o quê? Sério? Beleza. A gente discute. Faz o relatório da lei 3 horas. Não, a gente vai discutir em classe, vocês me dão um papel. E eu dou 3 horas pra vocês. Não, hoje, ainda hoje. Eu só quero que vocês tenham que descobrir por quê. Por quê? E no bar, que para que o homem sirva um socado, um doce, uma cerveja, um suco, ou dois sucos, um amargo, tipo, sei lá, abacaxi, tá? E um doce, tipo, morango. Isso. Eu quero que você analise exatamente a reação do garçom, do pedido, até mesmo o servidor, o gente que vai servir a mesa. E quando ele pega uma coisa doce para uma mulher e uma coisa amarga ou salgada para um homem, uma coisa isso. Casar. Ele não vai dizer como tem que servir. Duas pessoas. Casal. Quantas vezes ele vai perguntar se ele vai colocar direto, se ele não vai? Tudo bem? Bom, sim, estou terminando aqui. O terceiro grande módulo de conhecimento seriam os consumidores como tomadores de decisão, né? O quarto módulo são os consumidores e as culturas, ou seja, como é que o consumidor, como é que o fator cultural está presente na tomada de decisão. E a quinta, consumo e ideologia. No fundo, o que é? Como é que eu me... No fundo, o que vai... O que as últimas aulas vão tratar, né? Como é que o consumo me ajuda, no primeiro momento, a revelar quem eu sou, revelar a minha identidade, no segundo momento, construir a minha identidade. Entendem isso ou não? Sim. Nós vamos ver como o consumo participa disso mesmo, né? E como é que o marketing pode se utilizar disso, né? Não só o tipo de abordagem, isso. Hoje a gente está funcionando com a pessoa da revista. E a abordagem toda sempre é muito difícil. Vamos ver alguns exemplos de empresas, o que elas fazem para conseguir ensinar algumas questões aí, ok? Bom, pessoal, da minha parte é isso. Alguém tem uma colocação, alguma dúvida? Não? Os que chegaram agora, tem meu nome, tem o site, como avisei, as aulas estão todas no site, a aula por aula será gravada. Enfim, e lá terá as instruções que vocês perderam. O motor? Cortou? Cortou. Bom, se não tinha ninguém mais, se tiver nada a acrescentar, desejo vocês uma ótima semana.